563 Fox, bom dia. Chanel 6251, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, via UPZulu 16. Saída Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde tem septero via, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 10, primeira curva direita, transponder 5422. E o controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos 360. Dael Leda Bridge, intercepta o Presulu no meio, segue a rota do plano. Recola 10, curva direita, 5422-1208. Correto, chame para o pushback acionamento, chame 6251. Botará. taxa para o táxi, Oxinã 6251. Apenas confirmando o POB 136? 126. Afirmativo, 126 está autorizado táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10, quando lá, torre 118.95, QNH 10.04, Oxiné 6251. Pátio, Índia, ponto de espera 295.14, boa. Papa, Papa, Papa, Papa, Papa. Na frequência da torre 1895, por gentileza. Fala, Salvador. É o Papa Tango de Fox. Filmando Papa Tango Hotel Fox. Papa Tango Uniforme. Sente possível, Papa Tango Uniforme. É, pedindo autorização para o funcionamento na Chalinha, no parte 3, posição 4. Gente, marcha lenta, se o senhor vai precisar sair da posição ou na mesma posição o senhor faz o procedimento? Na mesma posição, fiscais para aéreo, sim, ok? Gente, atento apenas a outras aeronaves, autorizado, reporte ao término, Papa Tango e Uniforme. Ok. Chiné 6251, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0. Vento 1-0 graus com 2 nós. controle agora 120 decimal 8, decolagem flash 41, nós temos 2 segundos, boa viagem.